Muito bom dia, aqui a Jandobatuba com vocês novamente, toda segunda e sexta, 10h30 da manhã, você já sabe, tudo que acontece em Ubatuba, tudo de cultura, de arte, de esporte, todos os eventos, você fica sabendo aqui, é só ligar aqui, você não sabe? Então vai ficar sabendo aqui, o Jandobatuba. Bom dia, Felipe. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ubatuba. Bom dia ao pessoal que está escutando a gente aí no Japão, na África do Sul, pelo site da Gaivota. Na Irlanda, nos Estados Unidos. Na Colômbia não tem nenhum. Na Colômbia vai ter hoje, né? Ou não, ou tentar escapar da gente, né? Gaivota.fm.br, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Ou aqui, 104.9, Ubatuba, paraíso natural. Então, vamos passando a agenda, muita coisa acontecendo, ainda estamos no clima de Copa, né? Hoje tem jogo do Brasil e vamos torcer lá no telão, telão na avenida, né? Resultado do jogo, amor? 3-2. Prorrogação ou tempo regulamentar? Não, tempo regulamentar. Chega de pênalti, de coisa, uma massagem no coração, 3-2, tá bom. Bom, vamos começar, hoje começa, na verdade... acho que já estava, não, começou hoje. Começa hoje à noite a exibição do filme A Grande Vitória, que é um filme que conta a história de um judoca daqui de Ubatuba. O filme vai passar no cinema ali do Shopping Porto Itaguá, às 7 e às 9 da noite. De hoje vai repetir até a quarta-feira da semana que vem. No cinema, né? No cinema ali. E é interessante que é um filme contando uma história aqui de Ubatuba, passando no cinema daqui, que geralmente acontece esse problema ali. Um filme é produzido na cidade, ou conta a história da cidade, e nunca passa, porque só passa filmes internacionais. Então achei interessante essa iniciativa de lançar o filme e exibir durante uma semana aqui em Ubatuba. Já fizeram isso no filme do Satélite, lá no documentário sobre o projeto do Satélite lá do Tancredo. E acho que é uma iniciativa interessante de ter salas de cinema voltadas para a produção ligada à cidade. A gente sabe que Ubatuba tem bastante produção audiovisual, tem muito produtor de cinema, editor, cineasta, diretor que ou mora em Ubatuba ou frequenta a cidade. Então é interessante que haja esse espaço e esse reconhecimento aí. É, muito bom. Vamos lá, vamos assistir o filme e curtir aí A Grande Vitória. Depois, fala sobre Ubatuba. Depois, hoje à noite... A gente vai ter a Level 5 tocando no Blues on the Rocks, que é ficar ali no Itaguá. Chico Santos. Nosso parceiro aí do Blues on the Rocks, vai ter a banda Level 5 tocando. No fim de semana, a gente ainda vai ter a Antidanos também tocando no Blues on the Rocks. Que vai sábado. No sábado. E aí, na verdade, tem duas festas acontecendo na cidade. Uma delas é a... Uma é gastronômica, a outra também é gastronômica, mas também é cultural. Então, a gente tem a Festa da Mandioca, que acontece no sertão do Batumirim. Como eu tinha falado, segunda-feira, se você ouviu, você já está informado. Já estava aí a programação nas faixas, mas agora a gente tem a programação detalhada. Então, comida típica, música, brincadeira, fogueira, bingo, dança. Chama Festa do Povo que tem Raiz. Então, é a raiz é mandioca, né? É verdade. Hoje, e é uma delícia, né? Botar um queijinho ralado. Assim. Hoje, às 7 horas, lá no sertão do Batumirim, tem a Congada de Bastões. Às 8h30 tem show do Maxwell. E às 10 da noite tem Rick Hazel. Não sei como é que fala. É, pra mim é dupla sertaneja. Parece. Mas às vezes. Não dá pra saber, a gente não conhece. Seria interessante até saber que som é esse. Amanhã, no sábado, já tem o almoço musical com Tuane, começa ao meio-dia, também na Festa da Mandioca no sertão do Batumirim. Às 3 da tarde, 15 horas, tem Oficina de Malabares. Às 17, Gincana Caiçara. 7 da noite, Dança da Fita. Às 8 vai ter Bingo com jantar. Às 9 tem Forró Taleza. E às 11 tem Naco e Rafael. Dupla sertaneja da cidade. Daqui de Ubatuba, que está famosa, tem seu próprio ônibus, tem seu próprio logotipo, estão trabalhando. Estão trabalhando. E continua no domingo. Domingo, de novo, tem almoço musical com Tuane. Às 3 horas tem histórias com o Baú Encantado. Às 4h30 tem Circo Teatro, Aires Mariotto. Às 5h30 tem a Gincana Caiçara, que é a premiação da Gincana. Às 7 tem Bingo com Jantar e às 9 tem Ibrahim e Samara. Tudo isso acontecendo no sertão do Batumirim, na Festa da Mandioca de 2014. Muito bom, então vamos lá provar essa iguaria que lá no Rio se chama aipim. Aipim, mandioca, aipim, macaxeira. Mandioca, macaxeira, que é uma delícia, né? Que lá no norte, no Pará, onde eu tive uma vez, se come maniçoba com as folhas. Tem várias receitas, o Brasil tem muitas receitas. Essa eu acho que é super interessante aí. Ah, é? Na edição do mês passado, milhares de receitas que existem com a mandioca. É uma delícia. Diversas maneiras de fazer, algumas variações com a mandioca, mandioca doce e a fécula. Eu também já ouvi falar de com açúcar, com não sei o que lá. Tem bastante mistura. É. Vamos lá, você pode provar as várias receitas e é da terra aqui também, né? E o que mais? É? E aí, festa do pescador? A festa do pescador que a gente já deu aí na semana passada, no começo da semana, ela foi estendida, porque teve bastante gente, e já que tem a estrutura ali instalada, a prefeitura e os organizadores resolveram estender a festa de São Pedro Pescador de Ubatuba. Ontem teve um som acústico, né, que foi feito a sonorização pelos alunos do Pronatec. Pois é, os alunos do Pronatec, todo o programa tem alguma coisa que fizeram. Obrigado, pessoal da Tainha, aí mandaram a Tainha no final lá do evento pra gente. Nossa. Agradecendo, quer dizer, ainda... que foi bom, né? Jogaram a Tainha, né? Ainda... deram a Tainha. Ainda teve bônus. Eu provei a Tainha semana passada, tava muito boa. A Tainha espalmada. Aquela espalmada, né? Delícia. Delícia. E a festa de São Pedro continua por mais essa semana, então... Hoje à noite vai ter Anderson Leão às 7 horas ali. Hoje, a gente sabe, né? Tem o jogo do Brasil às 5. Sim. Então já começa aquela depois, festa, a cidade toda assistindo ali o jogo. 3-2. Logo na sequência, vendo que eles colocaram às 7, eles já estão contando que não vai ter prorrogação, né? É. Nem pênalti. Pode então, ser. Espero que o horário aqui esteja certo e que seja às 7 mesmo. O show do Anderson Leão. Às 9, tudo isso ali, passa de eventos aqui na avenida. Às 9 tem show da Ramã. Sonzão, Sonzeira. Nossos parceiros aí da Gaivota FM, a Ramã está conversando com o Brum, o Espaço Local, deixa eu fazer espaço algumas local, coisas. Espaço Local, o Jean também que está por aí. O Jean vai tocar também. Já tocou também. Aí, rolou no Espaço Local. Amanhã, no sábado, no palco ali na Avenida, às 7 horas tem o DTPK Crew, que é uma banda de hip hop, é um grupo de hip hop aqui de Ubatuba, principalmente do Perequiaçu, DTPK quer dizer do Terminal para cá. E os caras estão com um som muito bom, eles fizeram um clipe, lançaram no YouTube. E assim, um clipe muito bem produzido, eles têm um som bastante interessante. Então eles vão tocar amanhã às 7 horas ali na Avenida, no palco da Arena Ubatuba. Certo. Às 9 aberto, com a participação do Jean, que está aqui. Os dois. Tá aqui, o Miltinho e o Jean estão aqui. O Miltinho e o Edilberto, que vem com uma referência interessante aí de pesquisa de música tradicional. Multi-instrumentista, que já gravou, já teve Caipira. Composições dele gravadas pela Maria Bethânia, por outros músicos aí, Sérgio Reis e tudo mais. E ele vem aí e também é uma das pessoas aí envolvidas com a disseminação do forró pelo Brasil inteiro. Do forró tradicional, mas que aqui popular. Em São Paulo acabou adotando aí essa coisa do forró universitário com o público. Eu não gosto desse específico. Nome. Também gosta. Não, eu acho que forró é o forró de pé de serra, aquele forró tradicional. Mas o Miltinho, ele tá aqui, vai falar aqui com a gente daqui a pouco e vai tocar amanhã às 9 da noite no palco da Festa de São Pedro. No domingo. E continua até domingo. No domingo continua o palco ali, vai ter às 8 espetáculo de dança do estúdio Silvia Martinez, que vai ser a apresentação. Também no palco ali da avenida. Essa festa vai até o final da Copa. Tá montado lá o telão e a estrutura vai ficar até o final da Copa com o Brasil, né? Se Deus quiser, até o finalzinho, vão ter vários eventos. Semana que vem a gente já fala dos shows que vai ter na semana que vem. E que eles também estão sendo estendidos assim diariamente, né? Então a gente está dando todos que a gente já tem conhecimento, mas vai vir mais coisa por aí. A Jana Batuma continua nessa luta de conseguir concentrar informação sobre tudo que acontece na cidade. É difícil, a gente pede aí para os produtores, para os artistas, para os organizadores, para o pessoal que tem sua casa. Gaivota.fm.br/agenda. Que mandem aí, a gente tem lá o formulário. Conta pra gente da programação que vocês têm. A gente está aceitando material que tem a ver com eventos culturais, eventos educacionais, eventos esportivos. Na semana que vem também tem coisas acontecendo, vai ter circuito Ubatuba de skate, tem várias outras coisas no ar aí na cidade. Então a gente vai trazer cada vez mais coisas. Já sabe, o espaço para você ficar sabendo tudo o que acontece é aqui, Agenda Ubatuba. Segunda e sexta, 10h30, em 104.9, Ubatuba Paraíso Natural, ou gaivota.fm.br, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Temos vários acessos aí do mundo inteiro, né? Isso aí, cada vez mais. Vamos então, chamar a galera? Vamos chamar primeiro o Jean para falar aqui da apresentação que ele vai fazer no, na área no Batuba. Chama os dois? Vamos encher o estúdio. Pode trazer o violão. Vamos fazer bagunça agora. Aí, Jean. Tinho. Abre a porteira. Isso. Vamos fazer bagunça. Vamos chegar. Fazer bagunça aqui, que aí que é gostoso. Prazer aí ter vocês aqui na Gaivota. O Jean já conheço já de muito tempo, né? Meu Tinho, a gente tá conhecendo agora. E fala aí, fala alguma coisa de vocês aí pra gente. A gente já sabe que você é caipira de Mirandópolis. Tem aqui pois eu sou um dos poucos forrozeiros caipiras do Brasil. Né? Isso é bom. É, depois surgiram outros, mas eu acho que eu fui o primeiro. Não nordestino a fazer a brincadeira com forró. Eu pesquiso cultura popular já há muitos anos. Então o forró é uma das coisas que eu pesquiso e se tornou o centro da minha pesquisa, né, do meu trabalho já há vários anos. Então, um prazer estar aqui em Ubatuba, depois de alguns anos sem vir aqui. Um prazer, adoro essa região toda aqui. Muito bom, a gente vai estar curtindo o som de você amanhã, depois dessa vitória do Brasil hoje. Amanhã vai estar todo mundo animado. O som lá está muito legal, o palco, o som, não sei se você já passou por lá. Já deu uma olhada. Mas a live sempre é uma acústica boa, com certeza vai ser legal. Vai ser muito legal, celular aí. É. E conta, você vem sozinho, o show é você, violão, tem percussão, tem banda, o que que tem? Então, eu tenho um projeto que chama Forró do Mundo, tá? É onde eu vou, geralmente sozinho, no máximo com um músico, e pego todos os músicos, eu convido os músicos de cada local que eu vou. Isso eu fiz em vários lugares do Brasil e também fora do Brasil. Então é um projeto de... O Forró do Mundo é de pegar os amigos, todos ligados à musicalidade do forró, e convidar quem é que está. Então no nosso caso aqui, eu vou estar fazendo parceria com o Jean, da Praeira, que a gente já conhece já há décadas. Éramos jovens. Todos eram. E vai ser um prazer, vamos misturar lá com a galera daqui da praia e fazer um forró. Então quer dizer que vai ser uma meio... Uma Jam com Jam. É forró pé de serra do mar. Opa, legal. Isso é bom, aqui é um paraíso, né? Com certeza. Batuba, com esse solzinho então delicioso. Com certeza. Vamos fazer o pessoal vibrar e pirar lá. Com certeza. Vamos botar a galera para dançar, cantar junto algumas coisas ali. Além dos trabalhos que eu faço como compositor, vão ter grandes clássicos do forró tradicional. E misturar um pouco da viola, né, que é o instrumento principal. O meu chama forró de viola também, porque é um dos poucos instrumentos que, entre aspas, substitui a sanfona dentro do forró. Que a sanfona é um instrumento muito rico. Então tem o forró de pife, forró de rabeca, o forró de sanfona, que é o mais conhecido através de Luiz Gonzaga, e o forró de viola. Aliás, pouca gente sabe, mas o Gonzagão, na biografia dele, ele disse que se inspirou em um violeiro batendo no bojo da viola, tá? Que é isso aqui, ó. Ele se inspirou nisso para criar o baião. Pouca gente sabe disso. Tem uma sonoridade fantástica, né? O corpo da viola. Exatamente. E a minha marca registrada é percussão no instrumento. E eu não sabia. Que legal. Eu não sabia disso. Aí recentemente que eu fui saber que tem tudo a ver com o que eu fazia. Né? Eu, como violeiro não nordestino, fazer forró batendo no bojo da viola. Eu achei que era uma invenção. Aí vi na biografia que o Gonzagão se inspirou num repentista batendo no bojo da viola para criar o baião. Então isso é fantástico. Muito bom, eu sou baterista, né? Então eu tô achando ótimo isso aqui. Já percuti muito em violão. Com certeza. Muito legal. E então vamos o quê? Vamos botar um som? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, antes de você pôr o som, então, já que eu falei isso, eu vou fazer só um instrumental aqui no violão, fazendo a percussão. Vamos uma lá. Mistura aqui de forró com flamenco. Tá? E mostrando o lado percussivo aqui pra gente fazer aqui uma coisa bem eclética, tá? Pra chamar todas as tribos pra ir lá, com certeza amanhã vai acontecer. Com certeza, muito interessante. Bom, vamos ouvir aqui o Miltinho ao vivo. cebaião, forró cigano, sal cebaião. Forró cigano, sal cebaião. Em Ubatuba, Icaraga e São Sebastião. Muito bom! Gutinho, só conta pra gente de onde você tá vindo e pra onde você vai agora, passando por Ubatuba. Tá, eu estava passando uns dias em Paraty, aqui do lado, mas fazemos contatos lá com o Luiz Perequê, a galera que faz a cultura lá. Luiz Perequê, até me vem sempre aqui. Né? Grande artista, tem muitos amigos em comum. E tô chegando também do Nordeste, que eu passei um tempo em Jericoacoara, no Ceará. Antes disso eu estava fora do Brasil, eu fiquei um tempo fora levando o forró para vários países com esse projeto Forró do Mundo. Então hoje em dia na Europa tem vários festivais de forró, na Alemanha, na França, legal. Na Suíça, na Inglaterra, até na Finlândia. Mas forrozeiro é. Cantando... Forró com brasileiros organizando eventos, levando professores de dança do Brasil. Então está uma febre do forró pé de serra, do forró autêntico, tá? Não confundir com calcinha preta e similares. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, do forró autêntico. E é impressionante ver os europeus, os gringos dançando, ingleses, dançando o forró com primor. Se você observa, acha até que são brasileiros. E músicos brasileiros espalhados por toda a Europa fazendo festivais. O Bicho de Pé, por exemplo, que é uma das sensações do Superstar, fez uma turnê enorme. Exatamente, teve aqui também, fazendo shows aqui em Ubatuba. Fez uma sequência de shows lá e está um maior sucesso. Então, vamos levar o forró para frente. Que bom, né? Então, aquela história do nome forró, né? Veio de For All, para todos. Está aí, rolando o mundo. Então, há duas vertentes de pesquisadores, né? De folcloristas, que uma é de For All, que é for all, que é para todos, que na colonização aquela festa que eles os funcionários de uma linha de ferro, né, inglesa, mas os brasileiros, os peões de obra, iam para uma festa e os gringos colocavam for all, para todos, viva forró. Mas também vem de forró bodó, opa, que já é da França, a outra vertente de pesquisadores, parece que é a mais forte é essa atualmente, que vem a abreviação do forró bodó, que vem da França, que virou uma festa, forró bodó era uma festa no interior do Brasil e abreviou para forró. Eu acho que tem muito a ver também. Tem muito a ver. O forró não é um ritmo só. E acaba sendo para todos também. Então, vamos juntar as duas coisas. Forró bodó para todos. Esse somzinho que você fez aí, você já misturou várias influências de vários países, né? Cigano, salsa... Essa aqui é uma música minha... que eu fiz já fazendo a fusão principal, porque uma coisa é a gente preservar o forró pé de serra, tem até esse movimento chamado forró roots, que eles roubaram esse nome do reggae, viu? Desculpa meus amigos reggae, não fui eu que inventei isso. Então tal de roots pra cá, roots pra lá, mas eu gosto de misturar tudo, além de fazer o forró também pé de serra, a hora que tem que fazer, né, tradicional com sanfona, zabumba e triângulo, e a viola, tô com um violão aqui, mas é com a viola. Mas o Gonzagão misturava, Dominguinhos foi o mestre em misturar as coisas. Dominguinhos, fantástico. Né? Então eu acho que o brasileiro é muito rico e não tem que se ficar preso a determinados modismos e tal. Mas então a gente está aberto aí para fazer essa mistura, misturar o forró autoral com música instrumental, com caipira. E essa percussão também, junto. A percussão. Muito interessante, né? A percussão na viola. A minha viola tem uma captação específica que pega... São vários captadores, então é uma percuteria mesmo, tá? Então, quem ouvir, às vezes tem pessoas que olham lá, acho que tem algum percussionista escondido. Tem junto, né? Tá tocando... Mas tem que ganhar dobrado. Pois é, né? Eu estou até pensando em dispensar o zabumbeiro da. Opa! Se não fosse o seu Jean, já teria sido dispensado. Jean, conta aí pra gente também o que a gente. O pessoal que conhece teu som aqui pode esperar, qual que é a mistura que vai acontecer amanhã, como é que você está vendo de tudo aí? Bom dia, galera da Gaivota FM. Então, o Miltinho foi o primeiro músico ilustre que fez a participação com o Praeira em São Paulo, no Remeleixo de Pinheiros. Há uns 13, 14 anos atrás. E vamos fazer uma junção aí com as belas músicas do Miltinho e do Praeira também. Vamos fazer alguma coisa lá. sábado na festa, na continuação da festa de São Pedro, padroeiro de Ubatuba. Aí. Jan com Jan. Jan com Jan. E aí, tá colocando um sonzinho aí pra rolar? A gente tá, na verdade, eu queria até fazer um relato aqui, que semana passada a gente ameaçou fazer uma transmissão de vídeo ao vivo na Gaivota FM, a gente tentou, mas o fato é que a única empresa que fornece a cidade de Ubatuba, a gente sabe como é que é, então a transformar, porque o vídeo ficou todo quebrado. E agora a gente vai tocar um som também da internet aí, direto do... Tem várias músicas do Miltinho que estão no SoundCloud, no site dele. Daqui a pouco a gente vai colocar no site da Gaivota, no blog da Gaivota, o link direto para o site onde tem o material do Miltinho e para o SoundCloud também, onde tem um monte de músicas. Mas no momento a gente está aqui, quatro pessoas, olhando para a tela do computador, ver se a internet colabora. A gente faz ao vivo a música que está na telinha ali. Vou fazer um trechinho dela ao vivo. Está carregando aí. Está carregando. Tem algumas músicas minhas que foram gravadas, né, por vários artistas. É, conta. Quem Mansa, Fala Mansa. Maria Bethânia. Que não. Opa! Mas a Maria Gadu, recentemente. Maria Gadu. O Bicho Pé. Trio Virgulino, Trio Nordestino e tantos outros. Trio Virgulino, eu conheço. Maravilha, são os amigos. E o Rastapé, banda Rastapé também. É. Uma das músicas minhas conhecidas, até na época criou uma certa polêmica, porque eu reúno o nome de várias drogas numa música só, mas é politicamente correta. Tudo bem. A música chama Heroína, que é assim. A droga que me domina não é a droga que se vende na esquina. A verdadeira droga de quem sonha não é maconha, não é cocaína. O que me entorpece, o que alucina, é a verdadeira droga de amorfina. O que entorpece, enlouquece, me domina, é o brilho contido nos olhos da dançarina. Minha heroína, minha heroína, só sentir seu cheiro já me desatina. Minha heroína, estou uma menina. Minha heroína, só sentir seu cheiro já me desafina. Minha heroína, o meu baseado é o amor dessa menina. Essa música vai pegar lá na menina. Muito bom. E achei bem interessante. É um shot, né? O ritmo do shot é gostoso pra dançar. Gostoso. E com essa letra aí também eu procuro. E o pessoal gosta de brincadeira, né? Sim, o pessoal é bem-humorado. No fundo dessa brincadeira de falar a droga que me domina não é a droga que se vende na esquina, é um toque direto pra galera. Para de fumar essa porcaria dessa pedra, galera. É, isso aí. Entendeu? Tá acabando comigo. Para com isso, porque a gente brinca falando das drogas, pra abrir a consciência mesmo, porque desde que surgiu o crack no nosso cenário, aumentou muito a violência e toda a degradação da sociedade. Então, não, é uma droga assassina mesmo. É, assim como o álcool, se não for bem usado. O cara bate o carro dos outros, quebra a testa, então é terrível. Mas o importante... Todas as drogas em excesso. O importante é que eu quero dizer que a maior droga que existe chama dopamina, que é a droga que o organismo fabrica quando você está apaixonado. Não é para dopar a mina, não é. Chama dopamina. Entendeu? E aí o forró também é uma droga benigna. Vicia, né? Vicia. É uma droga benigna, porque é boa para o corpo, para o espírito, é uma aeróbica. A música é fantástica. É uma terapia e é um encontro social onde as pessoas vão para ver. É uma grande família do forró. Então, a droga maior que existe, você mesmo pode fabricar ela sem se prejudicar. Sim, okay? Bonito. Gostei. Então, já tem aquela frase do Caetano, né? De que como é bom tocar um instrumento, né? Eu acho que a música, ela realmente, ela... encanta e faz você seguir um caminho diferente, tanto quanto o esporte também. E você, pô, para com isso, que nem o homem te falou, para com isso, esquece isso aí, vai fazer outra coisa, vai tocar, vai dançar, vai curtir, vai participar de eventos e ser feliz, né? Não, tá botando pra carregar ali, mas é... Ele fica carregando. Pra quem não tá no estúdio aqui, o meu tio vai ali, aperta o botão pra música baixar. Porque a internet é muito lenta. As músicas dele estão aqui, mas internet... Não, é porque a minha frequência ao vivo é banda larga, e a internet geralmente é banda lerda, então eu acabo saindo na frente. Aí, vou falar em Bicho de Pé, que são queridos, estão aí, fizeram o maior sucesso no Superstar. Parabéns. Uma música minha, entre música, eles gravaram três músicas minhas. Na coletânea do Bicho de Pé tem três composições minhas. Tá? Uma delas, essa aqui, ó. Não há nada igual o forró, bom de ver, bom de ouvir e dançar. Pouco antes do dia raiar, eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual o forró, não há nada igual o forró, bom de ver, bom de ouvir e dançar. Pouco antes do dia raiar, eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual o forró. Só um trechinho pra assanhar a galera. Só pra assanhar, isso aí. Ele vai ter ao vivo amanhã. Bem, amanhã, vocês não podem perder. Miltinho na Avenida. Mauro, faz aquela última pergunta. Ah, pergunta. O que, que a gente não perguntou? Você gostaria de falar e a gente não perguntou pra você. Sempre a gente faz a última pergunta. Não, o importante também é o seguinte. Quem acompanha no Facebook, tá? Tem o Forró do Mundo, que é esse projeto meu, tem uma página do Facebook aos amigos. A minha tá lotada já, Miltinho Edilberto, Face, tá? Eu digo Face como uma referência mais imediata, para quem não quer abrir um site, ficar carregando. Então, tem sempre agenda, tá? E a gente vai fazer essa mistureba aqui com a praieira atual, daqui, através do Jean. E vários convidados vão cantar algumas coisas que vocês ouviram aqui e grandes sucessos também do cancioneiro popular, do forró, coisas tradicionais. Lembrando os grandes mestres Luiz Gonzaga, Dominguinhos, muito bom, amigos queridos e tal. E o principal é que é uma festa para dançar, é cultural, ao mesmo tempo que é lazer. E agradecendo todo o apoio que a galera da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, os organizadores da festa de São Pedro, e os músicos que vão participar, e principalmente vocês que estão ouvindo, né, através aqui da rádio, que compareçam para prestigiar a festa como um todo e dançar esse forró bem brasileiro. Delicioso. À vontade. Bem-vindo então ao Batuba, Miltinho, e grande show. É, isso é essa internet não. O negócio é fazer ao vivo. Quer fazer mais uma? Para encerrar. A saideira. Essa música minha foi gravada pelo Fala Mansa, que canta comigo, e fez parte, para os noveleiros de plantão, fez parte da trilha da novela O Clone. Essa aqui vai especial para Cristina Prochaska, que está aqui assistindo a gente. No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. Balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. Balanço do busão, fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. Balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No fundo do busão, eu queria, ela queria, mas tinha um braço dizendo que não podia. Esse braço não tem medo, braço de viola, nem braço de violão. Não é braço de rio, nem braço de assombração. Nem era o braço meu, nem era o braço da dona. O que atrapalha eu abraçar a minha dona, o que é que é? É o braço da poltrona, no balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona, balanço do busão, fungado e o tato. Simbora! É o braço da poltrona. Oh yeah! Muito bom! Todo mundo convidado aí para ver o showzaço que vai rolar na Avenida amanhã. E muito obrigado, meu time. Perfeito, só. Muito obrigado, bom. Obrigado, meu tio. Obrigado, Jean. Todo também mundo vai estar lá, o Jean, com convidados. Uma Jean com Jean. Então, todo mundo que está ouvindo aí, agradeço mais uma vez a audiência. Continuem ligados no gaivota.fm.br/agenda, onde a gente está tentando trazer tudo o que acontece na cidade. Esse programa vai para o ar, vai entrar no site da Gaivota. Quem quiser escutar de novo depois, pode entrar ali no site da Gaivota, gaivota.fm.br. A gente está fazendo um acervo que está ficando bem interessante da agenda, com entrevistas, com som ao vivo e tudo mais. Então vamos aí montando e divulgando as coisas boas que acontecem na cidade. Então, toda segunda e sexta, 10h30, você já sabe, você fica sabendo o que, que vai rolar. O que, que rolou também, mas principalmente o que, que vai rolar pra você não perder essa aqui. Você fica aí com o somzinho do... Sonzão do Miltinho.